fazendo pushback no 09. Ok, obrigado. Parou no 0, obrigado. Salvo Salvador, o Xaneto, minha 31, posição 7, 27, atualização para Guarulhos. Janel 6319, a informação é aquilo, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, pistão no zero, curva de direita, saída Arbor, Elefa, Viel Pesulu 21, controle 119 decimal 35, transponder 5050. Autorizado Guarulhos, 360, falta 10, curva direita, Arbor, Elefa, estacionado 35, 5050, transponder, o Janel 6319. Janel 6319, não contei derrota. Ah, Pesulu 21. Oceano 6319 no cotejamento, correto, estamos pronto para pushback acionamento. Então, na pushback acionamento, Oceano 6319. Luiz K. Yankee Uniforme, a informação é quilo, aguarde cópia. Yankee Uniforme, informe parte, posição que se encontra, por favor. Uniforme tem que aguardar cópia. Sol Leotan 347 para o táxi. Galeão, 4 horas e 14 de autonomia com 69 a bordo. O senhor precisa abaixo, por favor? 69. Então, 3487, autorizado a ingressar na Índia, no centro de espera da pistão 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste o altímetro no 096. No 096, vai via Índia, bota espera 186, 3487. O Sané 6250, após a passagem do Airbus 319 da TAM, autorizado ingressar na Juliette, posição 10. Aqui, após a passagem da aeronave da TAM, prossegue na Juliette para 10, 6250. Falou, Salvador, Gol 983, informação de Lopes. Gol 983, aguarde cópia. Guarda, teria saído prevista. Aguarde. Tipo 544, completa o final ILS, torre 1 no noite, decimal 6. Neto e 18-6, muito obrigado, bom dia. Luiz Quente Uniforme, pronto para a cópia. Salvador 354 no 4, estabilizado no lock. 400, Viel Pesulu 21, opção no 7, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119 decimal 35, transponder 5043. Aproximação, guardando no autorização 354 no 4. Luiz Quente Uniforme, cotejamento correto, chama ponto para pushback e acionamento. Confirme pessoas a bordo, por favor. Para pushback e acionamento, chame torre 118, decimal 6. Meu quadro, meu quadro. check transpose, tem livre pouso na 10, tentativa 140 graus com 10 nós. Passou o Estela, trem baixado travado, livre pouso na 10-5-4-4. Afirmativo, agora elétrica. Na 3487, após o tráfego na curta final, a Lima tem pista 10. Após a Lima tem essa 3487. Quatro no solo 06, livre à direita, 121 decimal 9. Direita, 129, muito obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bruno, se escudo 35, 4-4. Movem para o solo. Livrou na sua escuta, 354-104. 354-104, autorizando a inversão na Alfa, Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4 para o 354-104. Autorizando até o ponto de espera, Vitorino e José. Reporta para ingresso na 7. Julie. 487, 07, 119, 35. 1-9-9-3-5-3-4-7. Vamos 93, contar a cópia. Tá Tram 3487, contato radar na decolagem, sua para o Miojo 360, saída da El Leda Eudes. 360 da El Leda Eudes, Otan 3487. Pesulu 21, pistão no zero, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5054. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulu 25, decola do ano zero, curva direita, Arbor Elefa, controle 1935, 5054, transponder 1983. Siga. Reporta para regresso. Solo é o Xané 6311, tá no box 07, pushback para ataque. Xané 6311, livre, Xané, sempre pronto para ataque. Livre, pushback é ponto ataque, 6311. Salvador, bom dia, 1397, tem essa informação, preciso de autorização, São Paulo. 1397, informação aqui, eu aguardo cópia. Guardando, por favor, a saída prevista. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Bravo 397, São Paulo, cópia. 397, meu pai. Bravo 397, autorizado, São Paulo, nível de voo 360, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, em Bridge, interceptando o peso 16. Controle 119, decimal 35, transponder 5065. 360, São Paulo, decola 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Bridge, intercepta Zulu 16, controle 1935 e transporte 5065, gol no 397. Gol no 397, seu atendimento correto, já no ponto para possível estacionamento. Chamará. Gol no 3325, 3427. Foi autorizado alinhar e decolar. Venta de 140 graus com 99. Nono acionado, pronto para o táxi, forma de 146 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, ao Fernando Galeão. O Saneme é 319, autorizado o táxi via engine, quando espera da pista 10, estamos torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 016. Sistema ativo, ajuste agora de 16, autorizado para o táxi via Pátio Índia. E no ponto de espera da 10 vai chamar em 118, meia torre, o Xané, 6319. Salvador, gol 1983, puxa o acionamento na pista. 983, após a passagem da Avianca, sua retaguarda autorizada, o inicial puxa e chama para o táxi. Após a passagem da Avianca, puxa e aciona e chama para o táxi do gol 983. Gol no 260, ação de meditação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Mari, 050, ação de meditação, gol no 260. 6311, a linha decola para o 10, 40 graus com 10 mais. Ok, a Bom, Salvador, bom dia, hoje é 61 no 4-0. Vou passar o doutor Juliette, ele se conhece para a coordenação. Ocha 6311 decolou agora, os 22-119-35, a frequência do controle. Firmo, 119-35, vai chamar, obrigado, controlar até já. Salvador Gol 1983, para o táxi 1156, a bordo 4 horas, alternando galeão. Seus abaixos, vou gol 1-9-3. 1-5-6. Ciência, autorizado o táxi, via parte, o índio, no ponto de estrada, pista 1-0, semi torre 1-1-8, decimal 6. Ajude, altímetro 1-0, 1-6. Parte, o índio, na 1-0, ponto de estrada, 18-6. 1-0, 1-6, ajude, gol 9-8-3. Gol, por gentileza? Data de gol, por favor. Chamado do voo, por gentileza. Gente, está autorizado a alinhar. Você decola de imediato? Está autorizado a decolagem para o Sul, perto de 30 graus, com 99, reporta ali para o solo. Solo Salvador, com 397, pude ver acionamento na 3. Solo 397, após a passagem da aeronave da minha companhia, autorizado inicial, pushback, tem um ponto para ataque. Gente, após a nossa companhia, está por 7397. Torre Salvador, gol 1983, próximo ao ponto de espera, pronto. Gol 1983, a Lima tem, está 10. A Lima tem 1-0, gol 983. Outrora, azul, farol, guardião, 02. Guardião 02, estou no visual, decolou 24, farol está bom, controle 119.35, até a próxima. 119.35, codando? Afirmo. Grato. Três tenidos decolagem da 10, distância de 1,4 graus, com 8 nós. Guardião 02. Guardião 02, motel litoral sul. Guardião 02, doutor Salvador, canal 0102, intenciona cruzar hoje de aproximação da 90, siga direto para o comércio ocorrente. Afirmativo, livre cruzamento. Seja autorizado, siga direto para o comércio, guardião. Autorizado direto para o comércio, guardião 02. Grato. Bom dia, Guaxi Copia. Tanto 3296, a sanificação, autorização de chegada à Mari, deixa para o envio de 050. Chegada à Mari, 050, Gol no 260, após o TAP, 2 mil pés, quem negar no 0 no meio, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Após o TAP, 2000, com 16, reportarei estabilizado, 2000. Cópia. 5595 autorizado em El, nível de voo 160, estão no zero, curva direita, saída da El, Leda e El. Controle 119 decimal 35, transporte 5064. Para o Type Gono 397, ponto 28 a bordo, 4 horas com fins. Gono 397, autorizado o táxi via Índia, no ponto de saída da pista 10, Tami Torre. 118, decimal 6,